andrecedesmoral.com.br. Tô vendo tudo girando, a vista tá embaçada. Eu mandei tomar juízo, tu tomou pito gelada. Mire solo. E a que tu está calibrada, então vai entrar no clima. Joga, joga embaixo, joga, joga em cima. Joga, joga embaixo, joga, joga em cima. Joga, joga embaixo, joga, joga em cima. Joga, joga embaixo, joga, joga em cima. Tô maluco, eu tô maluco. Olha aí os morais, essa mina é um absurdo. Seis da lâmpada.